está sedenta, mas o povo que se humilha atrai o brilho da justiça, a igreja chama, Pai. A iniquidade aumentou, na humanidade assim gerou o esfriamento do amor. Não amamos, Pai.